Madrugada quente, eu tô com insônia. Após o noticiário noturno, comecei a refletir sobre o mundo de hoje e cheguei a uma conclusão. Tá tudo errado. Escolha qualquer coisa em qualquer lugar. Tá errado. Ser humano é pura vaidade. Em nome dela, muda as coisas. Em nome dela, muda as coisas. Estado natural, aquele que Deus fez e que o homem quer um dia preservar, talvez, não sei. Pois o que se vê embaixo desse céu é a raça em busca do fim, riquezas como troféu. Uma corrida desvairada pelo tal poder. Não importa quem mata ou quem vai morrer. Às vezes penso que é feliz quem não vive pra ver toda a maldade que o homem é capaz de fazer e ter um coração de pedra que a ambição faz, destruindo seu semelhante de modo sagaz. Mas não vou parar aqui, eu vou citar exemplos da maldade sensata que sopram pelos ventos. E que se faça guerra, então a paz não gera lucros. O homem faz a bomba e distribui frutos. Genocídio dia a dia, veneno eficaz. Você precisa morrer para que eu viva mais. Nem que eu viva mil anos, nunca vou compreender o que se passa na mente de quem detém o poder. Quando assisto a TV, um pivetinho armado com fuzil AR-15 esfomeado. Nasceu ali e vive ali, cotidiano da guerra, dia após dia, assim ali. Nunca vi um Natal com presente Papai Noel, mas aprendeu que pro inimigo não tem boi. Amanhã pode estar morto, tem que contar com a sorte. Sobrevivendo em um mundo que tem cheiro de morte. Mundo louco em que a vaidade humana diz que o arsenal de guerra é orgulho de um país. E lembro então de um trecho lido que a profecia diz que o coração empedernido acabará infeliz. O homem ama o perigo e nele se curvará. O coração de caminhos tortuosos perecerá. É na hora do homem perceber que uma vida melhor ele pode ter. Drogas, curtando armas, deixando a vida crescer. Tá na hora do homem perceber que uma vida melhor ele pode ter. Aprendendo a respeitar ao seu irmão, pode crer. E continue a procura em busca de algo bom em um ser humano que tenha a bondade como dom. É a minoria, eu sei, você sabe, no mundo inteiro o homem dorme com a maldade no seu travesseiro. Vejo um polícia com filho de 10 anos de idade que não pensa, espanca um pivete da mesma idade. O Criador fez o mundo e ensinou a esmo que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Vou jogar a pergunta, não responda agora. Quantos já viram que a ameaça do século é a droga? Quem patrocina? Quem banca o custo? A hipocrisia de um país que ainda se diz justo, que descobriu que a vaidade humana é invencível. Se bate, mata que eu vivo, isso é bem compreensível. O homem é um ser racional que não destrói a própria espécie, esse é o diferencial. O cara que disse isso sim é um animal. Amor ao semelhante, utopia geral. Tá limpo, pode dizer que é exagero ou drama, mas o mundo gira e eu te faço um diagrama e te mostro que o que temos hoje já se viu. E aquilo que haverá de ser, mano, já existiu. Como povos que morreram na arena antiga, hoje pessoas que se matam em nome de torcida. Um homem só comete um homicídio. Uma nação unida faz o genocídio. O nazista resiste como nos tempos passados. O ódio do ser humano sendo fortificado. O ignorante que carrega todo dia a cruz, mas com certeza mataria de novo Jesus. O ser mais sábio que aqui já pisou, o Criador perfeito, o nosso Criador, que trouxe o antídoto para toda dor. A fórmula é simples, tem como nome amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Tarefa tão difícil para todo ser humano que tem a vaidade como diretriz, que destrói a própria vida para ser feliz. Tô de passagem por essa, cabe a mim pensar. Espalhar o alerta, sei lá, não custa tentar. Bom seria se amanhã pudesse acordar e encontrar o ser humano com o dom de amar. Pois esse é o único proveito que se tira da vida. Pro futuro do mundo, a única saída. O homem precisa se ligar e saber que a saída é respeitar, perdoar, valorizar a vida. Tô de passagem por essa, cabe a mim espalhar a verdadeira mensagem, sei lá, não custa tentar. Tá na hora do homem perceber que uma vida melhor ele pode ter. Cortando drogas, cortando armas, deixando a vida crescer. Tá na hora do homem perceber que uma vida melhor ele pode ter. Aprender. pode ter. Aprendendo a respeitar ao seu irmão, pode crer. É, mano, Bailey, basta parar um minuto pra refletir e perceber que tá tudo errado. Fala aí. É, Nylon, a vaidade consegue vencer o homem. Infelizmente é assim, não é não? Fazer o quê? Pode crer.